E vamos acabar a nossa meditação de Quinta-feira Santa. Se o Senhor nos ajudou e está sempre disposto desde que lhe abramos o coração, teremos pressa de corresponder àquilo que é mais importante, amar. E saberemos difundir a caridade entre os outros homens com uma vida de serviço. Dei-vos o exemplo, insiste Jesus, falando aos seus discípulos na noite da ceia, depois de lhes ter lavado os pés. Afastemos do coração o orgulho, a ambição, os desejos de domínio, e à nossa volta e dentro de nós reinarão a paz e a alegria enraizadas no sacrifício pessoal. Finalmente, um pensamento filial e amoroso para Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Peço desculpa de contar de novo uma recordação da minha infância, desta vez relativa a uma imagem que se difundiu muito na minha terra quando São Pio X impulsionou a prática da comunhão frequente. Representava Maria a adorar a Hóstia Santa. Hoje, como então e como sempre, Nossa Senhora ensina-nos a falar e a conviver intimamente com Jesus, a reconhecê-lo e a encontrá-lo nas diversas circunstâncias do dia e, de um modo especial, nesse instante supremo. O tempo une-se com a eternidade. Do Santo Sacrifício da Missa, em que Jesus, com gesto de sacerdote eterno, atrai a si todas as coisas para as colocar, por intermédio do sopro do Espírito Santo, na presença de Deus Pai.